andei tão distante, só Deus sabe onde andei. Por estradas vagantes, mas com Cristo um dia encontrei. Vem, vem, vem, venhas como estás. Vem, vem, vem, Jesus quer te salvar. Já passei momentos de tristeza e dor, mas hoje encontrei alegria no meu Salvador. Vem, vem, vem, venhas como estás. Vem, vem, vem, Jesus quer te salvar. Estás chorando. Eu conheço alguém que por ti está esperando. Vem, vem, vem, venhas como estás. Vem, vem, vem, Jesus quer te salvar.